equipe de raiz. Esse é meu compromisso. Escuta aí. Rap consciente, ACP linha de frente. É meu compromisso mandar um som pra nossa gente que se identifica quando ouvir a rima. Escuta o pai, escuta a mãe, escuta filho, escuta tia. Fazendo da periferia a verdadeira trilha. Sem música de festinha, sem música de modinha. Sem banalização, sem apelação. Não é pelo cifrão que eu vou estar no Faustão. Prefiro as comunitárias que é a voz do meu vão. Por isso rap é o som que prega paz e união. Que fez os pretos entender e ter orgulho de ser. Tá na raiz, não tem como esconder. Cantar com coração a cada canção. Respeitando as mulheres, respeitando os irmãos. Fazer um rap que orgulha a negritude aqui. E como rap ruim de diz, é rap de raiz, é rap de raiz. Movimento hip hop dele eu me alimento. Pra pico o quinto elemento na busca do conhecimento. Posso até não ter talento, mas tenho compromisso. Sei que não vivo disso, mas com amor eu prossigo. Manda a rima. Consciente pra periferia. Pra família, informação e autoestima. Manda a rima. Consciente pra periferia. Som pra família, informação e autoestima. Dos caminhos oferecidos, nada é fácil, é difícil. Aprendi dos antigos a manter o compromisso. Salve, salve os que se forem aqui, deixa saudade. DJ Primo, sabotagem, preto boy, Chico Sainz. Escutar o que é bom, evoluir no rap e além. Superar a mim mesmo, pois nunca tento alcançar. Mostrar o potencial, o resultado é natural. Tipo pentágono, pra deixar o clima namorar. Mais que grana e fama, faço o que me faz. O sucesso é passageiro, por mais que corra atrás. Entre a moda e sai moda, muitos com a mesma ladainha. O falso vai embora, o verdadeiro fica. Concordo que na periferia também tem alegria. Discordo, evolução é só falar de festinha, seria fraude. Dizer que minha vida é um baile, eu canto que vivo. E o que eu vivo é realidade. Manda a rima. Consciente pra periferia. Som pra família. Informação e autoestima. Manda a rima. Consciente pra periferia. Som pra família. Informação e autoestima. O nosso som é pesado. Quem escutou, gostou, aprovou, respeitou e viu que coisa boa aqui tem valor. Quem se diverte sabe, já viu que não é bobagem. Que o rap é foda e quem não entende pensa que é viagem. Ideia forte na rima, pra entrar ou ficar no clima. Sem medo de errar, vamos que vamos pra cima. Pois só quem é, tá lado a lado com o verdadeiro. Não joga sujo, nem desanda, segue sem arrudeio. Pense positivo e siga sempre firme. Sem pilantragem, sem mancada, onde quer que pise. Porque quando cheguei colei e vi que não era brincadeira. Também notei e vi que já estava na veia. Que coisa é essa, amigo, que vai evoluindo. Pra muitos o rap, mas pra mim meu compromisso. Mando a rima e me garanto, não dou brecha e nem me engano. Eu sou favela e conscientemente vamos. Manda a rima.